Seja bem-vindo, você que está conectado à nossa programação através da internet, chegando em várias partes do Brasil e do mundo. E antes da gente chamar aqui, fazer contato com a Silvia Cibele, falar do assunto hoje, o exame toxicológico, que muita gente está até brava aí, porque sai do bolso e não é barato, sai cara. Tem outro momento muito triste que está acontecendo no mundo, lá na Itália, um terremoto nessa madrugada. E nós vamos ouvir agora uma brasileira que mora na Itália e comentou, é um relato de uma brasileira morando na Itália, comentando o ocorrido. Vamos agora em contato lá com o pessoal da Itália, na companhia nossa aqui também. Além dessa brasileira, temos um padre que participará também, contando um pouquinho do que aconteceu. Foi nessa madrugada, na região central da Itália. Ouço o relato de uma brasileira. Eu moro a 150 quilômetros da cidade onde teve o terremoto hoje, aqui na Itália, às 3h36 da manhã. Eu acordei porque a minha cama estava balançando um pouco. Não foi muito, não, porque a gente está longe, a 150 quilômetros. Então, eu vi também a minha lâmpada do quarto balançar. E esse terremoto foi na região de Abruzzo. Na cidade mais atingida foi Amatrice, onde não tem mais nada, caiu tudo. Infelizmente, essas cidades, quando acontece esse tipo de coisa que cai tudo, são cidades muito antigas. Essa cidade, por exemplo, é uma cidade onde tem muita colina e as casas são muito velhas. Então, são casas geralmente feitas com materiais antigos, com pedras, muita coisa antiga que não aguenta esse tipo de terremoto. E é por isso que a cidade praticamente acabou toda. Vamos ouvir também agora o meu amigo Padre Maurílio. Falei com ele hoje, ele está bem e de lá da Itália trouxe os relatos também desse terremoto. Padre Maurílio. Padre Maurílio, da Itália. Nessa madrugada, aqui no centro da Itália, aconteceu um violentíssimo terremoto. Se diz que uma cidadezinha foi totalmente destruída, ouvindo o depoimento do prefeito da cidade. Totalmente destruída. Os mortos ainda não se sabe quantos que são, mas no meio dos escombros houve-se alguns gritos pedindo socorro. O que podemos fazer nós de longe no Brasil é partilhar com os que foram atingido pelo terremoto, com solidariedade, com orações. É bonito ver como aqui, de várias partes, até do exterior, da Europa, de vários países, chegam oferta de socorro, de ajuda e solidariedade. E é isso que nós podemos fazer, ou devemos fazer. Rezar para os terremotados. Hoje é necessário. Que Maria nos ajude. Crie consciência de solidariedade em cada um de nós. Obrigado ao amigo Padre Maurílio, direto da Itália. Está tudo bem com ele e com a família também. Mas um momento muito triste lá na Itália, nesse terremoto que aconteceu nessa madrugada na região central. Qualquer nova informação, faremos novos contatos aqui com os amigos que residem na Itália e que nos acompanham aqui também. Obrigado, Padre Maurílio, pela participação. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil do mundo, exame toxicológico. E aí, hein? É obrigatório em São Paulo novamente, não é? Até pouco tempo aí parece que não era, né? Tinham conseguido mudar essa história aí, mas tem grande reclamação, não em fazer o exame, mas o custo dele todo, né? O custo que sai do bolso do profissional. E refletindo esse assunto, né? A verdade é bem essa que já foi dita aqui na rádio, até para um amigo motorista aqui, vamos ver se a gente acha o áudio dele aqui para colocar. Aqui no Brasil nós temos que provar a nossa inocência. Então, quem não é usuário, quem não tem problema com isso, você precisa provar que você nunca nem bebe, nem fuma, nem nada, né? Que você está limpo, não é? Porque, pensa comigo, quem utiliza das drogas, né? Pode ficar por um período sem usar, mas pode ser que ela dê um jeito, uma maneira de voltar a usar. Eu não sei. O problema de tudo, maior de tudo, a maior reclamação dos motoristas, que a gente já conversou, é sair do próprio bolso. E a gente não vê pro lado das empresas uma participação, nem do governo, uma participação significante que pudesse contribuir aí, né? Porque é fácil você ditar regras, e depois fica tudo na custa do cidadão, né? E a gente é que tem que pagar. Eu tenho categoria D também, então quando tiver que fazer a renovação, sou obrigado a fazer o exame toxicológico. Mesmo sem fumar, sem beber, nunca, né, nenhum tipo de droga, e aí a gente tem que provar a nossa inocência, né? A verdade é essa. Quer participar e deixar sua opinião ainda sobre esse assunto? 16 99 82 1468. Mas antes, nós vamos daqui a pouquinho ouvir uma especialista do assunto, um bate-papo com ela, a Silvia Sibeli, que vai falar também desse assunto. Como é que está, em que pé está, é obrigatório, não é? Como é que está a situação aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, como é que está essa situação toda, o que a gente pode aprender com isso, que eu acredito que ser uma medida muito boa, eu penso que sim, porque os caminhoneiros, infelizmente, muitos são bombas relógios circulando pelas rodovias brasileiras, não é? E não dá para termos um profissional usuário de droga dirigindo uma carreta ou um ônibus transportando vidas. Se você marcar uma consulta hoje em uma clínica para sua saúde, mesmo que seja clínico geral, se você souber ou desconfiar que o clínico é usuário de drogas, você marcaria novas consultas com ele? E por que que nós somos obrigados a ter que conviver com bombas relógios que estão nas estradas brasileiras? Também é errado. Não devem. Tem gente que, infelizmente, não deve nem dirigir carrinho de rolemã. Nem dirigir carrinho de rolemã. Tem a mensagem do William aí, antes da gente chamar a especialista? É importante até para que ela ouça a opinião de vários motoristas, né? Ele até corrigiu aqui, ele não é contra o exame, né? Ele é contra a forma que está sendo obrigatório no nosso país. Eu acho que é essa mensagem que está aí. Vamos ouvir a mensagem do William. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Quem fala aqui é o William, motorista de São Paulo e o criador da página no Facebook, William Tudo Sobre Ônibus, e do canal do YouTube também, William Tudo Sobre Ônibus. Foi bom você abordar aí esse tema do exame toxicológico. A minha habilitação vence agora, em dia 16 agora desse mês. E no sábado passado eu já fui fazer a coleta aí para o exame toxicológico que é exigido, né? Tá sendo exigido. E eu sou contra, tá, Carlos Henrique? Eu sou contra, porque eu não creio que esse exame toxicológico vá realmente inibir o uso de entorpecente por parte dos condutores, tá? O exame ele é feito uma vez a cada 5 anos. Então o cara que usa entorpecente, o cara que usa alguma substância química, ele vai continuar utilizando normalmente. Inclusive aqui em São Paulo, havia uma liminar da justiça derrubando a necessidade desse exame. E essa liminar foi pedida pelo próprio Detran de São Paulo, que não concorda, que diz que tem uma pesquisa em que não aponta redução no índice de utilização de entorpecentes ou de substâncias ilegais por parte dos motoristas. E o valor é muito alto. Eu paguei aí R$250. Eu não fumo, eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. E isso vai contra o princípio de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Eu tive que pagar R$250 para provar que eu não uso nenhum tipo de substância. Tá? O que a minha habilitação aí ficaria aí por volta de R$180 a R$190 para mim fazer a renovação. ficou aí por volta de R$ 500. É engraçado que o salário do trabalhador não aumenta. O meu dissídio foi de 7,5%, 4% abaixo do índice da inflação. A minha cesta básica, há 2 meses, tiraram metade do feijão que vinha na cesta básica. Vinha 4 quilos de feijão. Hoje só vem 2, sendo que um ainda é feijão preto. Então, só sobra para o trabalhador. Só sobra para quem não tem nada a ver com a história. E outra, a gente vive no Brasil, o país do jeitinho. Para tudo se dá jeitinho. Com certeza, quem usa entorpecente, quem faz uso de substâncias ilícitas, vai dar um jeitinho também nesse exame. Hoje a gente vê aí que tem um monte de gente habilitado que não tem a menor condição de sentar atrás no volante de um carro e conduzir um carro pela cidade. Mas o cara vai lá e paga. E paga caro. E tem habilitação sem saber dirigir. Entendeu? Eu conheço o caso de um cobrador que veio me falar que trabalha com motorista de ônibus escalada, que o cara não sabe ler, o que é proibido por lei. O cara que não sabe ler, que não sabe escrever, não pode dirigir, porque o cara não tem como ler placas de informação, o cara não tem como saber o que está sendo informado à sua volta. E o cara pagou R$ 4.300 e tirou uma habilitação categoria E e trabalha e dirige e não sabe dirigir e não sabe ler, perdão. Então eu acho que esse exame toxicológico é uma forma de quem contém e usa entorpecente vai pagar e vai ter o exame lá constatado como se o cara não usasse nada, porque esse é o nosso país. Então eu sou contra o exame toxicológico. Eu sou contra o pai de família ter que pagar para provar que não usam uma substância ilícita. Entendeu? O governo falha. O governo falha no controle ao tráfico de drogas. O governo falha no controle à distribuição de medicamentos que é para manter o cara acordado. E joga em cima da população essa conta. Joga em cima do profissional essa conta. Eu sou contra. Aí outra coisa: motoristas profissionais, categoria C, D e E. Taxista é categoria B. É profissional. Motoboy é profissional, categoria A. Quer dizer, escolheram uma parcela dos condutores para fazer o exame toxicológico, um exame com um valor absurdo, e tá numa briga judicial. Ainda corre o risco de amanhã ou depois, daqui um mês, daqui 6 meses, fazer a mesma coisa que fizeram com aquele extintor ABC. E depois que fizeram todo mundo comprar o extintor, simplesmente cancelou a lei. Então, eu sou contra. Deve sim, saber o que que está acontecendo, porque tem tanta gente usando entorpecente. Tenho vários colegas aí que eu sei que o cara usa entorpecente. Tem vários colegas que a gente sabe que o cara usa medicamento para ficar acordado, mas tem que se investigar isso. Tem que se fazer um exame na hora. Chega lá, para o cara lá, o cara chegou na garagem, vem cá, filho, vamos fazer um exame toxicológico agora. É assim que você combate. Não com um exame uma vez a cada 5 anos, que é o que eles estão exigindo, e não apenas de uma parcela dos profissionais. Já que é para exigir dos profissionais, que exige de todos. Falou, Carlos Henrique, um abraço aí. Essa é a opinião do William. Depois ele até mandou outro áudio aqui, dizendo que ele não é contra o exame, mas a forma que está sendo aplicada, assim como a maioria dos motoristas que nós já conversamos. Vou fazer contato agora com a especialista em direito e gestão de trânsito. Ela faz parte também do Conselho Estadual de Trânsito, Silvia Cibele, que vai participar conosco aqui, falando desse assunto e de outros também. Vamos aprender mais um pouco. A Rádio Ônibus tem proporcionado essa discussão de vários assuntos e um aprendizado muito significante. Silvia Cibele, seja bem-vinda à programação da Rádio Ônibus. Obrigada, um prazer estar com vocês, participar desse debate tão importante para a sociedade. Só vou pedir para você abaixar agora de vez o volume aí do site da Rádio Ônibus, para você poder me ouvir somente pelo Skype, para não dar esse reverb aí pode atrapalhar um pouco a nossa comunicação. Se você tiver outras páginas que puder fechá-las, é melhor para que mantenha a estabilidade do sinal aqui de internet. Não, tranquilo, Henrique. Eu já até desliguei o site já para ficarmos com uma Ótimo. conexão mais limpa. Perfeito, perfeito. Silvia Cibele, acho que é a primeira vez que eu falo um nome assim. Muito bonito, hein, Silvia Cibele? Gostei. Obrigada, obrigada. E eu gosto de ser chamada exatamente assim. Que Silvia bom, Cibera. Os dois nomes, né? Silvia Cibera, assim como eu gosto também do Carlos Henrique. Embora na internet eu acabei sendo conhecido como Henrique Estrada, né? Que é um nome, vamos dizer, artístico. Não é o nome oficial, mas Carlos Henrique é o nome próprio, né? Silvia Cibeli, especialista em direito e gestão de trânsito. O assunto exame toxicológico é um assunto polêmico ainda. Você ouviu o comentário desse motorista agora há pouco? Sim, e eu concordo com muitos itens que o William falou. Eu acho que é uma pessoa que a gente percebe que estudou a matéria, que se preocupou, que foi atrás, porque alguns colegas acabam criticando, mas não se preocupam em entender, né? Em alcançar o objetivo da lei maior. Agora, o William pontua de forma muito inteligente, muito coerente, alguns itens que eu até anotei aqui para depois comentarmos. Exatamente. E a Rádio Ônibus tem falado desse assunto já há um bom tempo e tem ajudado, né, nessa formação também aí. O William é uma pessoa bastante estudada, a gente já conhece, já fiz matéria com ele, então ele também é uma pessoa de formação de opinião. E é importante a sua participação aqui, Silvia Cibeli, para poder orientar quem está nos ouvindo, que às vezes fica replicando coisas que não deveria, né? E às vezes notícias que não são verídicas, né? Bom, como é que está a situação do exame toxicológico em São Paulo? É obrigatório? Bom, isso, é obrigatório, sim. Como o William mesmo apontou, o Detran de São Paulo, ele promoveu uma ação, né, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, então foi uma ação do governo do Estado de São Paulo, exatamente não questionando a lei. Ou seja, o objetivo dessa ação não era questionar ou ir contra as normas para a segurança do trânsito, para a segurança viária, que é o objetivo do Detran São Paulo e o objetivo de qualquer especialista na área. Mas a forma que a lei está sendo aplicada, a forma que o exame está sendo determinado que seja realizado, como o próprio William falou, se nós estamos falando em segurança viária, então a segurança deve ser para todos os motoristas. E aí, não entrando no mérito de ser ou não taxista, mas o motorista que desenvolve uma atividade profissional, ele deveria também ser submetido aos mesmos critérios que os demais. Uma coisa que gerou muita dúvida, e aí nós tivemos muitos questionamentos em relação à aplicabilidade da lei, era sobre a vinculação ao profissional, a quem exerce atividade profissional. E não é. A lei é muito clara quando ela estabelece que é para condutores nas categorias C, D e E. Então não há distinção em exercer ou não a atividade remunerada. Ou seja, você também, Carlos Henrique, ou Henrique Estrada, né? Também terá que se submeter ao exame. O que nós estamos tendo na prática é um número considerável de condutores abdicando, renunciando a uma categoria. A categoria C, por exemplo, era uma categoria muito comum há uns anos atrás. E hoje, como a pessoa só dirige o carro de passeio, é só o carro para se deslocar para a faculdade, para casa, para o serviço, para a igreja, enfim, ela acaba preferindo abrir mão da categoria C, porque rebaixando a categoria para B, ela fica isenta da realização da obrigatoriedade do exame toxicológico. É delicado, né? É como a gente ouviu no comentário agora há pouco também, quem faz o uso, né, de entorpecente, vai sempre dar um jeito, né, de usá-lo de alguma forma, né? E sempre existe um jeitinho brasileiro. Esta também é uma preocupação de modo geral, de ter aí algumas possibilidades até para, não sei se é possível, fraudar exames, enfim. Existe o jeitinho brasileiro que é uma preocupação também, Silvia Cibeli? Olha, é uma preocupação sempre, e esse assunto foi muito debatido no Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. Também tive o privilégio de participar de muitas discussões junto ao DETRAN e a especialistas na área, inclusive junto com alguns profissionais da AbraMed, né, que é a Associação Brasileira de Médicos de Tráfego. Então, o que os peritos visualizam? Que o exame de larga escala, quer dizer, o exame toxicológico, como ficou popularmente conhecido, você não tem a eficácia de 100% de garantia do tipo de droga que foi utilizada quando você faz o exame pelo cabelo, que é a forma que está sendo aplicada. Então, a credibilidade que a gente vai ter, nós, sociedade, teremos que acreditar ao laboratório ou ao atendente do laboratório na hora da coleta desse cabelo, é praticamente a garantia da realização do exame certo, é a garantia de um laudo coerente para detectar se aquele condutor, de fato, ingeriu, consumiu ou é um usuário de droga ou não. Mas é muito importante deixar claro, e até reforçando, porque o William também comentou isso, e você também fez um comentário sobre isso, Carlos Henrique, na abertura do programa, o cidadão pode simplesmente ficar 90 dias sem utilizar uma droga qualquer, alguma substância ilícita, realizar o exame, depois ele vai ter 5 anos para se deliciar. Então, o que o Detran bateu muito, e aí o diretor de habilitação, Dr. Maxwell, falou de uma forma muito positiva, é que a eficiência do exame é que tem que ser questionada. Porque nós estamos trabalhando com uma falsa realidade de que nós estamos, de fato, tirando os motoristas que fazem uso de substâncias psicoativas do trânsito, o que não é verdade, porque nós não temos essa garantia. Inclusive, acho que vale a pena mencionar, eu assisti uma entrevista do ex-presidente, ex-diretor-presidente do Detran, o Daniel Annenberg, e ele falava que seria muito mais eficiente a realização do exame na própria via. E aí ele dava como exemplo o etilômetro, o vulgarmente conhecido bafômetro. Então, se nós tivéssemos uma realização de exame, como nós fazemos hoje no etilômetro, ou seja, uma fiscalização efetiva, investimento para essa detecção, para essa constatação de condições ou não de conduzir do motorista, através de um exame como o etilômetro, aí sim nós poderíamos falar em segurança viária. Você que está ouvindo a Rádio Ônibus, estou conversando com Silvia Cibele, ela é especialista em direito do trânsito. E o assunto, voltando aqui na Rádio Ônibus, o assunto exame toxicológico. Algo que está sendo bastante falado aqui, reclamado pelos motoristas, é em relação ao custo, que principalmente para o profissional autônomo, fica tudo para ele, né? Um custo alto, né? Isso em tudo que se ganha hoje em dia, tudo que se paga, né? Que se gasta, muito alto, né? Isso deveria ter sido feito, planejado de uma forma diferente, né? Como é que o Detran, como é que os especialistas do assunto estão também tratando esse assunto do custo? Porque está saindo tudo por conta do condutor, sendo que toda a sociedade vai se beneficiar desse exame, né? Que tem que ser revisto em muita coisa, mas essa questão do custo também está pesando muito, Silvia Cibele. Sim, essa foi uma preocupação, inclusive, do governo do estado, quando da discussão da matéria em relação à promoção dessa ação, a instrução do mandato de segurança, vamos conseguir eliminar, quais serão os instrumentos, a instrução que será dada. Então, esse assunto causou muita preocupação exatamente porque onera o trabalhador. Então, aquele cidadão, aquele trabalhador, aquele motorista que recebe o salário mínimo ou que tem uma renda mais baixa, ele vai sim comprometer o orçamento da família dele no momento que ele vai realizar o exame. Porque é um custo alto. O William conseguiu realizar o exame por R$250. Nós temos notícias de laboratórios que estão cobrando R$460. Laboratórios que estão cobrando quase R$500 para realizar esse exame. E não existe tabela, então. Cada um cobra o que achar melhor, é isso? Exatamente. E assim, é importante deixar claro que a vinculação do laboratório, ou como correto a ser dito, o credenciamento do laboratório que realiza o exame toxicológico é junto ao Denatran. Então, o laboratório é aqui de São Paulo, mas o vínculo dele, o credenciamento dele é com o Departamento Nacional de Trânsito. Então, ele se credencia junto ao Denatran e o Denatran habilita o laboratório a realizar esse exame. E aí, o resultado, que aí nesse caso tem que ser um resultado negativo, é que o motorista, o condutor, deve levar para um médico credenciado junto ao Detran São Paulo, falando aqui especificamente de nós, e aí o médico credenciado, Detran, perito, vai ler o laudo, interpretar o laudo e vai dar aí a decisão final. Porque o médico, enquanto perito, enquanto especialista, ele pode, inclusive, discordar do resultado do, do exame realizado pelo laboratório. Esse processo todo está levando quanto tempo, Silvia Cibele? Olha, entre a realização do exame e a liberação da carta, vamos dizer que em torno de 30 dias. É esse período... Esperando que tudo aconteça tranquilo, que o laboratório consiga enviar as informações para a base de dados do Denatran, que o Denatran consiga o link junto com o laboratório. Então, considerando que tudo aconteça de uma forma muito tranquila, em média, um mês. E durante esse período, o condutor motorista profissional fica impedido de sua função? Depende. Se a CNH dele estiver vencida, ele não vai poder conduzir. Agora, se ele se antecipou à data do vencimento e começou esse procedimento antes, ele pode continuar conduzindo até o vencimento da CNH. Lembrando que após o vencimento, o condutor pode ainda conduzir por até 30 dias. Muito bem. Estamos aprendendo um pouco mais aqui, esse bate-papo muito importante. Agora eu queria saber, já mudando um pouquinho de assunto, porque depois vão chegar várias perguntas aqui, depois eu vou lhe encaminhar as perguntas, caso cheguem aqui, porque deve ter muita gente pensando muita coisa agora. Queria saber um pouco da Silvia Cibele, como é que começou a se envolver com as questões do trânsito? Como é que tudo isso começou na sua vida? Nossa, essa pergunta é muito interessante, hein? olha, bem da verdade, Carlos Henrique, foi uma coisa muito louca. Conversando uma vez com o professor, mestre, né, o mestre Júlio Iver Modesto, professor, ele é coordenador do CEAT, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Técnico de Trânsito, e aí começamos, eu trabalhava na gerência de credenciamento do Detran São Paulo, cuidava da parte de credenciamento dos parceiros, autoescolas, médicos, psicólogos, e numa conversa com ele sobre, eu vou ser muito sincera, eu não me lembro exatamente qual era o assunto específico, mas... Nós fomos nos envolvendo tanto na conversa e ele foi me envolvendo tanto nessa questão trânsito e aí me convidou para fazer um curso, né, de especialização no SEAT e aí começou a minha paixão pelo trânsito. Eu confesso que no primeiro momento eu achava a coisa muito confusa, muito louca, mas depois você vai estudando, você vai vendo a importância que o trânsito tem para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o país, para o mundo, porque você sair de casa e decidir dirigir é um ato de cidadania que tem que ser com muita coerência. Então, dirigir, conduzir um veículo em São Paulo não é só a questão, eu respeito as regras de trânsito, mas eu cumpro com as normas para que quem está conduzindo do meu lado também possa dirigir de forma segura. Eu faço com que o meu filho coloque o cinto de segurança, eu uso o cinto de segurança. Então, são muitas questões que na nossa rotina a gente não percebe e que dizem diretamente, que estão ligadas diretamente à segurança viária. Muito bom. Aí você se envolveu, acabou gostando da matéria e não quer sair mais. Verdade. Verdade. Inclusive, eu quero ter condições de sensibilizar o poder público e eu já estou... traçando aí um plano de governo, vamos dizer nesse sentido, fazendo um projeto para que de fato as normas sejam respeitadas e que a educação de trânsito seja iniciada lá com as nossas crianças, entendeu? Porque nada melhor do que uma criança fiscalizando o pai do que um policial. Infelizmente, o poder público não tem condições de deixar, de ter fiscalização em todos os semáforos, em todos os cruzamentos. Os nossos policiais não são em número satisfatório, da mesma forma os agentes da companhia de tráfego, aqui no caso de São Paulo, a CET, através do DSV. Então, se você educa a criança, ela vai cobrar do pai. Papai, por que você pegou no celular? Papai, você está dirigindo. Papai, o semáforo está vermelho. Então, isso é muito importante. Educar as nossas crianças é garantir um trânsito seguro amanhã. Isso que você está dizendo vai de encontro com o nosso projeto aqui da Rádio Ônibus, que chama-se Rádio Ônibus Educacional. Imagina comigo, Silvia Cibele, um ônibus transformado em sala de aula e estúdio de rádio. Um ônibus parado de uma maneira segura e apropriada em local próximo à escola, até de frente às escolas do ensino fundamental, onde possa receber as crianças dentro desse ônibus. Primeiro que a gente tira um pouco do ambiente de sala de aula que a criança está acostumada para entrar em um ônibus cheio de tecnologia, computador, tablet, celular, só que lá dentro, brincando de maneira dinâmica, lúdica, o assunto será educação de trânsito, tanto para a escola pública como para a escola privada, né? Esse é o nosso projeto da Rádio Ônibus, porque vai de encontro, como você está falando aí, o nosso sonho e desejo. desejo aqui é levar a educação de trânsito sistematicamente para as crianças. O Brasil vive muito de campanha de trânsito. Nós temos campanhas excelentes. Eu acho que campanha ajuda bastante. Logo, logo tem Semana Nacional do Trânsito. Só que não se fala e não se faz, ou se faz muito pouco ou quase nada, educação de trânsito. Eu tenho duas filhas, elas nunca tiveram em sala de aula, é um trabalhinho sequer sobre educação de trânsito, né? Não tem matéria sobre educação de trânsito nas escolas. E no Código de Trânsito Brasileiro consta essa modalidade, mas ela é ignorada pelo MEC. E aí não dá para ficar esperando alguém fazer alguma coisa. Estamos nós aqui com esse projeto já há algum tempo, né? Com profissionais qualificadíssimos na área, como a Fátima Hassum, psicóloga do trânsito, está com a gente também. Então, nesse sonho de colocar em prática a rádio ônibus educacional, parar o ônibus em frente a algumas escolas já agendadas e receber essas crianças, e lá dentro o assunto será educação de trânsito, a ponto da criança sair do ônibus, Silva Cibele, querendo contagiar os colegas, o pai e a mãe, como você disse, na hora que o pai no final de semana vai para um supermercado ou para num posto de gasolina, abastece o carro e ali do lado tem um pit stop que vende cerveja, ele compra a cerveja e sai dali mesmo bebendo, a criança poderá, quem sabe, chamar a atenção, ou o pai vai se sentir envergonhado e não fará isso, né, dirigindo e bebendo. Esse é o nosso grande sonho aqui, estamos na luta para torná-lo realidade, porque é aí mesmo que começa, né, Silvia Cibele? Na base, nós somos atrasadíssimos nisso, né? Exatamente, e eu quero parabenizar a Rádio ônibus, quero parabenizá-lo pela iniciativa, acho que é muito importante, e é como você disse, a gente não pode esperar tudo do poder público. É óbvio que não se discute competências, atribuições e a obrigação, mas nós temos que fazer a nossa parte enquanto cidadão, enquanto pais conscientes, enquanto especialistas na área, e eu estou muito, muito satisfeita em saber. Eu até já tinha dado uma fuçada, como diz a molecada, no site da Rádio ônibus, no Facebook, mas agora você explicando ficou muito mais claro esse projeto. Quero parabenizar, quero me colocar à disposição do projeto, quero me colocar à disposição dessa tua iniciativa, que é muito importante, e o que eu puder contribuir e ajudar, Carlos Henrique, estou à inteira disposição, porque eu acho que é a partir do primeiro passo que a gente vai conseguir atingir outras metas, que é ter um trânsito mais seguro, que é ter um trânsito respeitado, inclusive em relação a instruir o condutor. E como você disse, o filho cobra do pai. Então o pai vai se sentir envergonhado, eu tenho certeza absoluta. E a gente pode, aí sim, de uma forma eficiente e eficaz, contribuir com a redução de acidentes, contribuir com a redução de ocorrências que levam a traumas ou que levam até a morte. Nós temos, o ano passado nós fizemos alguns levantamentos, um estudo, e nós verificamos que o maior índice de atendimento no Hospital das Clínicas, no setor de traumatologia, era em decorrência de acidentes de trânsito. Então, isso é um número que assusta muito. O poder público acaba tem um gasto muito grande com acidentados no trânsito, e muitas vezes é por negligência. O celular é um grande vilão, é um grande vilão do trânsito, porque você se sente seguro enquanto motorista, não é só uma mensagem, eu só vou escutar, só vou responder, ou colocar o endereço no Waze, que é uma coisa que a gente vê muito no trânsito de São Paulo, mas aqueles 3 segundos que você olhou para o celular, para a segurança de trânsito, isso é um estudo que foi feito, eu fiz um curso sobre acidentes, perícias, enfim. E esse 3 segundos no celular, para o trânsito, ele reflete 20 segundos. E 20 segundos você ultrapassa um sinal vermelho, você colide com um veículo à frente, que freia de forma brusca, que você não está prestando atenção. Então, a probabilidade de ocorrência de acidente é iminente numa situação dessa. E pode ser fatal, né, Silvia Cibele? Sim. Pode ser fatal, né? Alguns segundos ali que a pessoa pode perder tudo, tudo mesmo. Talvez causando um grave acidente. Eu penso que as crianças aprendendo agora, nós formaremos futuros bons motoristas, futuros bons profissionais do caminhão, do ônibus, do táxi, bons pedestres também. E eu fico pensando, eu já até comentei isso com a Mércia Gomes também, no nosso país, as questões de direitos de trânsito, né, as questões do que pode e não pode, a sinalização, elas são feitas somente para quem quer tirar a habilitação. Isso significa que, se uma pessoa não quer, não tem vontade de dirigir, aonde é que ela vai aprender as regras de trânsito? Não existe. A única forma, penso eu, aonde eu conheço, seria tirar a habilitação para conhecer algumas regras de trânsito. Porque como não se tem na escola, não tem essa prática de educação de trânsito ainda, no berço, então o cidadão só vai ter contato com essas questões todas na hora de tirar a primeira habilitação. 18 anos, não é? Aí é tarde demais. Quando nós vamos formar bons condutores com 18 anos, né? Sim, até porque até os 18 ele já viu o pai, o avô, o cunhado, o tio, o vizinho. Ele já presenciou várias cenas que depois vão entrar naquela famosa usos e costumes e ele vai ter aquilo como verdade real. Tem condutor que até hoje que acha que seta é enfeite, é acessório do carro, não equipamento obrigatório, entendeu? Então você vê no dia a dia, infelizmente, muitos veículos mudando de faixa sem nenhuma sinalização, o que também causa muito acidente no trânsito. Agora, inclusive, só voltando um pouquinho nessa questão do ônibus, uma coisa que talvez possa até ser abordado também é a falta de... Não vou falar falta de educação, porque seria indelicado. Já falou. A pressa, o horário, a preocupação com o horário que deixa o cidadão, muitas vezes, o condutor, mal educado. E você vê muito isso nos estacionamentos dos colégios. Então, o pai vai deixar o filho no colégio e ele já tem que ir trabalhar. Então, você vê, ele está saindo de uma vaga, ele não espera o outro pai estacionar, ele para no meio das faixas para o filho descer e não está se importando com quem está atrás. Então, essa loucura até, essa dinâmica, né, de horário, que a gente acaba sendo escravo, porque não tem outro jeito, faz até com que as pessoas esqueçam que mesmo no estacionamento, as regras precisam ser respeitadas. Né? O trânsito precisa ser solidário o tempo todo. E eu sinto muito isso no colégio dos meus filhos. E é engraçado que, claro, as crianças acabam convivendo muito comigo essa questão de trânsito. E eles mesmo pontuam, né? Nossa, mamãe, olha, ele saiu com tudo. Nossa, ele não esperou o outro papai estacionar. Então, por isso que é importante educarmos de pequenos, porque daí eles vão crescer respeitando o condutor do lado e respeitando o pedestre. E aí, sim, nós teremos um trânsito viável para todos, porque o trânsito somos todos nós. Muito bem. Silvia Sibeli, esse assunto de trânsito eu gosto bastante desde criança, quando eu aprendi com meu pai fazer pistas para brincar com os carrinhos, né? E faço até hoje. Hoje virou um cenário meu aqui de maquete de filmagem que a gente faz, né? E aí desde criança eu sempre gostei das questões de trânsito, de via, né, de sinalização. Então tem muita coisa desse assunto que eu ficaria aqui horas e horas falando com você. Você fala super bem, eu ia aprender muito, tenho certeza, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, é curto, eu não posso segurar o seu tempo aí também, que é precioso, né? Quero agradecer imensamente a sua participação e, para encerrar, perguntar o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, que se dedica a esse setor de transporte de passageiros, falando aos motoristas, falando aos cobradores, aos empresários, falando aos busólogos e busófilos que são apaixonados por ônibus, por aqueles que viajam, admiradores, colecionadores. O que você acha da Rádio Ônibus? Olha, eu adorei quando a Mércia me apresentou, né, a nossa amiga em comum, a Mércia Gomes, uma especialista, uma apaixonada pelo trânsito. Eu confesso que eu desconhecia, mas eu achei muito produtivo, muito importante, porque é um canal seguro de informação para quem está no trânsito todo dia, para quem está conduzindo. É uma forma de se obter informação legal e você poder garantir que esses profissionais estejam sempre atenados às alterações, porque o Código de Trânsito altera com muita frequência. Então você tem um canal seguro e um lugar onde você possa discutir aquilo que às vezes em casa, numa rodinha, no bate-papo com os amigos não é tão interessante, muito gratificante, viu? Muito gratificante mesmo. Eu, como apaixonada pelo trânsito, como uma especialista da área, fico muito satisfeita e espero que você contagie outras pessoas para terem iniciativas parecidas. Muito bom. Silvia Sibeli, quero agradecer imensamente a sua participação, gentileza de participar conosco aqui. Quem está te ouvindo e quiser lhe contratar para uma palestra, quiser ter um contato com você, convidar para ir para a empresa, para fazer uma palestra lá, como é que faz para entrar em contato? Tem rede social? Tem site? Como é que acha a Silvia Sibeli? Bom, fico à disposição, agradeço até esse... Eu tenho rede social, sim, eu tenho Facebook, meu Facebook é Silvia Sibeli. Pode fazer contato inbox e aí a gente vai acertando os detalhes. De repente, se for alguma escola, é claro, eu vou de forma gratuita, com o maior prazer, porque eu acho que é muito importante a educação de trânsito para todos. Eu fico à disposição. Obrigado, Silvia Sibeli. Eu faço uma convocação. Se puder participar pelo menos uma vez por semana com a gente aqui, somando os assuntos nesse bate-papo, para mim vai ser excelente, para quem está nos ouvindo também. Seja convocada e, se puder, seja bem-vinda. Convocação aceita. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima oportunidade. Até, Carlos Henrique, parabéns. Silvia Cibele aqui na Rádio Ônibus, comentando um assunto muito interessante. Silvia, olha só, acabou de chegar aqui, o William acabou de mandar a mensagem dizendo assim, ó, acabou de sair o resultado do meu toxicológico, como de esperar, tudo negativo, tudo limpo, perfeito, né? R$250 e 15 dias de desperdício, segundo o William, que comentou agora aqui pelo WhatsApp, mandando que já saiu tudo negativo, tudo certinho, e para ele foi o gasto de R$250, saiu do bolso dele, e foi aí um desperdício, segundo o William, né? Qual a sua opinião sobre o exame toxicológico? Participa com a gente aqui e mande a sua mensagem também. 16 99182-1468. Tem mensagem chegando, DDD19. Quem será? Não me lembro quem está participando agora do DDD19, porque já tirou a foto do WhatsApp, então não consigo lembrar aqui. Vamos ouvir? Alô? Queria saber uma informação. É que quando o curso do passageiro vence e a gente quer renovar e não está trabalhando, depois que renovar, aí tem que fazer o exame toxicológico? Como é que é? Ou só para arrumar um emprego para começar a trabalhar com o curso de passageiro em dias, com a carta em dias? Você está querendo saber se a pessoa está parada, né? Não está trabalhando, utilizando, tem a categoria D, por exemplo, mas não está trabalhando, né? Se ela vai ter que fazer o exame só na hora de começar o trabalho, né? Tem um prazo aí do vencimento da categoria, não é? Não é isso, Silvia Cibele? Depois responda para a gente. Faz o exame, né, dependendo do vencimento da sua CNH. É isso, não é? Então, é o Cissão que mandou a mensagem, né? Lá de Americana, interior paulista, não é? Ele não se identificou, mas eu acho que é ele. Se você tem outra pergunta para fazer, manda para a gente aqui também, 16 99182-1468. Estamos aprendendo aqui com a Silvia Cibele, também participando com a gente. Tem ouvinte agora de Minas Gerais. Bom dia, Rick da Estado. Bom dia, quase boa tarde. Como é que você está aí? Henrique, eu vou te falar uma coisa, eu concordo plenamente com o William, sabe por quê? E eu acho que, igualzinho o William falou, esse exame aí, ó, de ter todo dia, podia ter todos os dias, e na empresa ou na autoescola mesmo, ter todo mês. E também eu conheço muitos caminhoneiros, muito profissional usa isso, essa droga aí, e eu concordo com o William. Um abraço de hoje com o Lula Bus, um abraço de hoje nosso amigo Félix Júnior, um abraço com o Carlos Rabelo, um abraço pro Marco do Rio de Janeiro, um abraço pra Ellen, um abraço pro Antônio Ricardo Silva, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Ótima tarde a todos. Obrigado, Vanner. Às vezes trava a língua, tem hora que o exame toxicológico não sai, né? Tem que treinar aí em casa também para falar direitinho o nome aí. Já tem a resposta aqui, é o Cissão de Americana, viu? Atenção, Cissão, tá ouvindo aí? A Silvia Cibele já é hora extra, tá fazendo com a gente aqui, né? Já tá explicando aqui a sua pergunta. Se a CNH estiver válida, não precisa. Tem empresas que exigem no momento da contratação. Então vai, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa que pode exigir. Se você arrumar um trabalho aí, vai usar a CNH, né, vai ser motorista profissional, talvez a empresa peça, mesmo se ela não estiver vencida, né? Ela precisa estar no prazo de validade aí. Aí você não precisa fazer o exame, né? Mas tem a empresa que está exigindo, né? Nesse caso, a realização é obrigatória pela empresa para a contratação. Obrigado, Silvia Cibele, mais uma vez pela participação e explicação. Se você tem outra pergunta para fazer, participe com a gente aqui. Mais um WhatsApp chegando, esse é do Mundo Truck. O pessoal dos caminhões, as carretas ligados com a gente também aqui. Esse encontro maravilhoso através do site do Mundo Truck com notícias. Inclusive, gente, tem lá um novo caminhão lá de seguro, né, de valores, da Scania. Um caminhão futurista. Muito legal, hein? Muito legal o caminhão da Scania lá. Será que essa daí, esse caminhão pessoal, a bandidagem não consegue explodir? Não sei, né? Vamos lá ouvir uma do Truck agora que participa com a gente. Olá, a Eliane. Olá, amigos da Rádio Oi. Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Tupéva. Eu sou a Eliane. Notícias do site. Mercedes-Benz apresenta Unimog versátil para rodar em trilhos e rodovias. Pilotos da Truck têm de fazer descarte obrigatório. Diogo Paquenk diz que título da Truck está em aberto. Essas notícias e muito mais no site www.mundotruck.com.br. Vem de truck, vem com a gente. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Truck com a Rádio Ônibus. Obrigado, Eliane. Direto de Tupéva, interior paulista. Daqui a pouco tem outra mensagem que ela enviou aqui também na nossa programação. Se você quer mandar o seu alô, 16 99982 1468. Deixa eu falar devagarinho, né? Muito rápido. Então anota aí na sua agenda. Vamos lá, 16 99182-1468. Operação desarticula a quadrilha que vendia drogas sintéticas em 5 estados. Tá vendo? Né? O que tem de gente vendendo aí droga para todo quanto é lado, né? É difícil, né? O combate às drogas é uma tarefa nada fácil. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira a Operação Reflexo para desarticular uma quadrilha que vendia drogas sintéticas em 5 estados. Foram cumpridos 81 mandados judiciais, sendo 34 de prisão e 47 de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As investigações duraram 10 meses e mostraram que os suspeitos vendiam drogas como LSD e êxtase em festas de música eletrônica nessas regiões. O delegado Mário Souza explicou que a quadrilha também fornecia maconha e até cocaína. Segundo a estimativa da Polícia Civil Gaúcha, o grupo pode ter movimentado em 10 meses de 1 a 3 milhões de reais. Na operação foram apreendidas armas, dinheiro e drogas. Os líderes da organização moravam em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Se condenados, os envolvidos vão responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, além de porte ilegal de arma de fogo. As penas podem chegar a 25 anos de prisão. A ação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico do Rio Grande do Sul, com o apoio das polícias civis dos outros estados. O nome da operação se deve ao fato de que os líderes da organização tinham uma vida dupla, já que havia empresários entre os suspeitos e pessoas de alta classe. Além disso, o nome Reflexo também diz que a operação refletiu em outros estados. De Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele, direto de Brasília. Você pode mandar seu alô através da Rádio Ônibus comentando os assuntos e está valendo ingressos para o teatro. Quer ir ao teatro? A peça é sensacional. Eu já fui, estou com vontade de ir de novo. Vamos juntos? Olha, domingo, às 19h30, Teatro Bibi Ferreira, a peça em cartaz em São Paulo há 30 anos. Você vai rir demais, é uma comédia. Trair e coçar é só começar. Se você não foi, a oportunidade chegou para você. Você pode ganhar um par de ingressos, melhores lugares para o teatro aqui na Rádio Ônibus. Como é que faz para participar e quem sabe ganhar o ingresso, hein? Farei um sorteio na sexta-feira. Não anuncio na rádio, eu ligo para você ou mando uma mensagem de texto. Importante, instale o aplicativo Rádio Ônibus no seu aparelho móvel, sistema Android. Digite aí na Play Store Rádio Ônibus. Vai aparecer a logomarca feita pelo mestre Adriano Rosendo. Instale o aplicativo. Depois, na aba Recados, você manda mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Quando eu receber essa mensagem no estúdio, eu vou entender que você poderá ir ao teatro domingo, 19h30, Teatro Bibi Ferreira, na peça Trair e Coçar é Só Começar. Vai rir demais, motorista tem que se divertir, aproveita para levar a namorada, né? Aproveita para levar ele então, né? Aproveita para levar quem você quiser, aproveita porque é um par de ingressos de graça para você curtir de montão. E para quem nunca foi no teatro, a oportunidade chegou, hein? E a Rádio Ônibus tem proporcionado para muitos motoristas, muitos apaixonados por ônibus também, a experiência de irem ao teatro pela primeira vez, através desses sorteios maravilhosos que nós estamos fazendo com essa parceria fantástica com a produtora lá. Então participa você com a gente. Instale o aplicativo, manda mensagem na aba Recados, eu quero ir ao teatro. Na sexta-feira, fica com o telefone ligado, que eu posso te ligar ou mandar uma mensagem convidando você para ir ao teatro. Não perca essa oportunidade. Domingo agora, uma das peças mais conhecidas, você vai rir demais, elenco sensacional, e você vai se divertir um montão. Trair e Coçar é só começar. Já fui assistir, já estou com vontade de assistir de novo. Não faz muito tempo que eu fui. É de tão legal que é. Você vai se divertir muito. Deixa eu mandar alô aqui para o Lula Bus, claro. Sabe onde ele está? Até mandou a foto agora, ó. Não, essa foto é de hoje, Lula? É de hoje essa foto? Não, não é essa foto, não é de hoje, né? Ele mandou uma foto aqui. Eu acho que essa foto é no Mangueirão, no terminal rodoviário do Tietê. Não é essa foto de hoje, não é? O Lula Bus, lá de Hortolândia, está ligado com a gente. E o Lula, gente, está preparando um sorteio para a gente fazer. Sensacional também. Vai envolver o aplicativo da Rádio Ônibus. Você poderá ganhar uma linda, linda miniatura. Ô, Lula, já posso divulgar essa miniatura aqui do sorteio? Já posso divulgar? Se puder, me dá o ok aqui. Se puder, Lula, explica para nós como vai ser o sorteio. Manda um áudio aqui, ó, para comentar a iniciativa do Lula Bus, lá de Hortolândia, trabalha na VB Transportes, né, que está oferecendo uma miniatura linda, linda, linda, gente. Sabe aquele carro escolar americano? Uma miniatura desse veículo, linda, gente, linda. Eu já estou querendo, viu, Lula? Já estou querendo. Olha, essa miniatura combinaria ter o adesivo da Rádio Ônibus nela, hein? Você poderá ganhar essa linda miniatura. Fique ligado em toda a programação da rádio, porque em breve eu vou falar os detalhes. O que você precisa fazer para concorrer a essa miniatura? É um lado artístico, hein? Se você gosta de pintura, você vai ter que pintar um desenho legal para poder participar aqui desse sorteio. Muito bom, iniciativa do Lula Bus lá de Hortolândia. Vamos de música, primeira música do programa de hoje, com ela, Paula Fernandes. Acabou de adquirir um caminhão da Mercedes, comprou um ônibus de 2 andares da Mercedes. Eu tô louco para viajar com ela e ela não me leva junto, né? Ô, Paula Fernandes, vamos lá, né? Deixa a Rádio Ônibus ir com você. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento, só escuridão. Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu lindo demais. Linda demais, né? Ei, Paula Fernandes. E ela com o ônibus novinho, caminhão novinho, né? Eu fiz contato com a assessoria de imprensa que me respondeu. Estava estudando aí a possibilidade de a gente fazer uma matéria lá nos veículos da Paula Fernandes. E eles me perguntaram se faz questão de ter a Paula Fernandes junto. Falou, se ela tiver, ótimo, né? Já pensou cantando só pra mim, gente? Dentro do ônibus lá? Ou da carreta? Ô, meu Deus do céu, hein? Mas se ela não puder, fazer o quê, né? Então a gente tá tentando ainda fazer essa reportagem, né, com os novos, o novo caminhão e o ônibus Mercedes-Benz, né, da Paula Fernandes. Motorista de ônibus chama atenção pela educação e gentileza. Olha que legal, gente. Notícia boa acontece o tempo todo. É que eu digo sempre, eu trabalho até em uma emissora católica, eu continuo acreditando que no mundo aconteça mais coisas boas do que ruins. Só que as ruins são mais divulgadas do que as boas. As atitudes simples, coisas que fazem bem para outra pessoa, que às vezes passa despercebido e que ninguém dá importância, ou os veículos de comunicação não dão importância. Até a gente que precisa falar mais coisas boas do que ruins, né? Acontece sim, eu ainda continuo acreditando nessa filosofia que tem mais coisa boa acontecendo do que ruim. Tomara que eu esteja certo. E uma das provas, que eu acho que sim, é essa notícia, nós vamos colocar no ar agora aqui, foi compartilhada pelo Carlos Júnior, eu não ouvi ainda, ela está no YouTube e foi divulgada pela uma rede da Rede Globo, né? Uma rede lá de Goiânia, né? Uma TV afiliada lá de Goiânia. Vamos ouvir a matéria? Porque notícia boa tem que ter muito espaço na Rádio Ônibus aqui, principalmente quando é ligada ao setor de transporte. Presta atenção, motoristas do Brasil. Olha que legal, que atitude legal. Acostumado a ver muita gente reclamando do transporte coletivo. Mas hoje você vai conhecer a história de um motorista que deixa esse dia a dia do ônibus bem diferente. O dia começa do jeito que o outro terminou. No transporte coletivo é assim. Mas quem embarca no ônibus 50599 tem uma viagem um pouco diferente graças ao motorista. Pessoal, bom dia para vocês. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso ônibus, viu? Meu nome é Roberto. É um privilégio enorme que eu tenho de ter vocês como meus passageiros, viu? Obrigado pela atenção de vocês. Uma boa viagem e uma ótima sexta-feira para vocês, viu? Gentileza realmente pode ser algo raro de se ver por aqui, porque o mais comum é outro tipo de atitude dos motoristas. Geralmente nem olha no rosto da gente, né? Total falta de educação. Bom dia. Mas com o Roberto... Bom dia, moço. Bem-vinda, viu? Uma excelente sexta-feira, tá? Obrigado, viu? Bom dia pra senhora. Ele é simpático. Deu bom dia, muito educado. Já começa o dia bem. Já começa o dia bem. E ele sabe disso. Um bom dia ou uma boa tarde faz a diferença na vida da pessoa. Eu não disponho das minhas dificuldades aqui no meu serviço. E nem levo as minhas do meu serviço para casa. Eu sou um profissional. E as pessoas precisam de mim. Então, como elas precisam de mim, eu vou dar o meu melhor. Mesmo com o ônibus superlotado, dá pé para esperar o passageiro que vem correndo. Todos não esperam. Ele espera sempre? Espera. Bom dia. Ele me viu e vê que eu pego ônibus direto aqui, né? Sempre ele me vê. Na mesma linha, todo mundo conhece o motorista educado, apesar de não saber muito sobre ele. A senhora já andou com o Roberto mais de uma vez? Já, muitas vezes, só que eu não sabia nem o nome dele. Ele trata os usuários tudo bem. Ele passa essa alegria para o passageiro? Isso. Isso é bom? É bom demais, né? À medida em que o ônibus vai esvaziando, a gente consegue chegar mais perto para conversar e descobrir a história desse homem de 45 anos, que já recebeu 12 elogios enviados por passageiros à empresa de ônibus, onde ele está há um ano e meio. O Roberto começou a trabalhar quando tinha 8 anos de idade na roça. Ele colhia tomates. Depois foi cortador de cana. Quando veio para a cidade, o primeiro emprego foi de vendedor. Trabalhou em supermercado, depois foi motorista de caminhão. Aí ele decidiu fazer uma faculdade, a de teologia. Fez até pós-graduação em psicologia pastoral. Mas o grande sonho dele sempre foi esse aqui, ser motorista de ônibus. Carregar gente, ser útil para a sociedade. Ser útil para a sociedade. Era isso que você queria fazer? É. Se sente realizado hoje? E muito. Sinto realizado. porque olha o tamanho da máquina que eu domino. Carrega a carga mais valiosa do planeta, que é o ser humano. E em cada parada, ele agradece a paciência e a preferência do passageiro. Muito obrigado. Tenho vontade de chegar numa sala de treinamento e expor a facilidade que é fazer isso que eu faço. Ensinar os outros a serem educados. Com certeza. E que esse desejo se multiplique e pegue carona em todas as linhas do transporte coletivo. Todos, né? Deveria ser igual a ele. Bom dia. Bem-vinda, viu? Bom dia. Bem-vinda, viu? Excelente sexta-feira, viu? É que sirva de exemplo para o motorista do carro, motorista do caminhão. Muito bom, hein, gente? Olha, vou compartilhar aqui. Você precisa replicar essa iniciativa fantástica dele lá em Goiânia. Em São Paulo também nós temos vários motoristas assim, inclusive já foram tema de reportagem na televisão, né? É que infelizmente se lembra mais dos maus profissionais do que dos bons, infelizmente. Mas tem muita gente, e o que é legal que eu acompanhando aqui, ouvindo, é que é uma iniciativa dele, gente, uma coisa natural dele, não foi a empresa que pediu a ele para ser gentil. Não foi o fiscal que pediu para ele ser gentil em nome da empresa. Uma coisa natural, né? E hoje tem várias áreas aí profissionais. Você vai no supermercado, às vezes a gentileza da caixa, né? É uma gentileza mecânica, né? Uma gentileza falsa. Desse senhor aqui, excelente, espontânea, natural, né? E você percebe, os passageiros percebem. Agora é difícil ser assim. Mesmo que fosse aquela mandada pela empresa, né? A empresa orientando os motoristas a serem educados, pelo menos, né? No tratamento com os passageiros. Porque às vezes tem motorista que fica invocado quando entra passageiro no ônibus. Eu não sei porquê, né? O trabalho dele é transportar pessoas e ele fica invocado quando tem que ficar parando nos pontos, né? Para embarcar ou desembarcar. É uma pena isso acontecer também. Mas parabéns a ele, viu? Tomara que a gente consiga contato aqui com ele e que possa realmente contagiar outros profissionais aí nessa atitude que vale muito. Eu sou usuário do transporte coletivo. Ontem embarquei em 3 ônibus na volta para casa da outra emissora de rádio. São 3 ônibus. O primeiro da Zona Sul de São Paulo até Santo Amaro, de Santo Amaro até a Grande São Paulo. E nos 2 deles eu, como sempre, desejo boa noite, né? No caso, ontem à noite, tarde da noite, era boa noite. O primeiro me respondeu e eu embarquei no ônibus e ele me retribuiu boa noite também. O segundo fingiu que eu nem estava ali. Eu entrei e ele nem me viu direito. Ele viu entrando, porque ele abriu a porta, mas não quis responder. Ele quis ficar olhando na telinha do celular dele lá, o ônibus parado e ele olhando no celular dele. O terceiro, na linha circular aqui na Grande São Paulo, respondeu, ainda comentei, ainda conversamos rapidamente, como estava sossegado, parado o ônibus, sobre os novos carros que andam circulando aqui na Grande São Paulo, em Taboão da Serra, que enfim, depois de muitos anos, apareceram. Aí ele comentou, desejou boa noite também. Mas é fácil a gente encontrar alguns que nem olha na cara do passageiro. Não é para ficar batendo papo ali com o passageiro, até porque não é permitido. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. A apresentação que esse motorista fez, gente. Tem motorista do rodoviário que nem isso faz. E o rodoviário é obrigado a fazer essa apresentação. Não é? Desejar boa viagem aos passageiros, falar do item de segurança. Por que não no ônibus urbano os motoristas terem que falar, ou o cobrador, por isso nós temos a importância dos 2 homens dentro do carro, falar dos itens de segurança disponíveis no ônibus. Tá aí, hein? Olha só, tem gente que anda perguntando, se perguntando, e aí, quando não tem mais dinheiro rodando dentro do ônibus, qual vai ser uma das funções do cobrador? A orientação ao passageiro, a ajuda, a fiscalização, e por que não a orientação sobre os itens de segurança que tem no ônibus urbano? Porque pode não parecer, mas tem. Tem alguns itens de segurança no ônibus urbano. Cinto de segurança não tem. É uma pena, mas não tem, você tem que se segurar onde pode lá, onde você conseguir. Mas tem itens de segurança importantes que o passageiro deve saber. Eu não sei se todo mundo sabe. Talvez você ache que sabe, né? Mas tem muita gente que não sabe. Ainda mais os ônibus que tem o vidro vedado e tem ônibus com ar-condicionado. A pessoa, no desespero, pode tomar algumas atitudes ali que não são as melhores. E tem um sistema de segurança nessas novas carrocerias que são feitas para ser usadas em momentos de emergência. mas nem sei se todo mundo sabe. Não sei se é suficiente a plaquinha lendo ali. Tem hora que nem dá para ler. Então, acho que está aí uma das funções do cobrador, né? E me desculpem os cobradores aí que gostam de aproveitar o momento só para ouvir o seu radinho e acessar a internet ou até cochilar, mas tem uma das funções importantes, né, de prestação de serviço à população, a informação também dos itens de segurança, como outras coisitas mais que um cobrador possa fazer. Mas o motorista está de parabéns, né, lá de Goiânia, que venha outros motoristas exemplares como este. Quer participar e comentar este e outros assuntos? Manda ver. 16991821468. 16991821468. Participa com a gente. Vamos para a Argentina, nossa audiência. Chegando também no Mercosul. Ele da Zenit Transportes mandou a mensagem. Alô, Eduardo. Alô, bom dia, amigo Henrique. Aqui novamente de caminhar. E ouvindo la programación de Radio Ómnibus. Y bueno, a la tarde, a salir de viaje para Córdoba. Bueno, amigo, un fuerte abrazo para vos y para todos los ouvintes. Eduardo, chau, chau. Eduardo es motorista da Zenit Transporte, empresa rodoviária lá da Argentina. Ele faz Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, e está cuidando da saúde fazendo caminhada. Qual a melhor maneira? Faz a caminhada ouvindo a Rádio Ônibus. Por isso que você instala o aplicativo, pode ouvir em qualquer lugar do mundo, na maior tranquilidade e facilidade, porque o aplicativo é leve demais, e você pode curtir nossa programação e ainda participar, né, de sorteios de presentes. E o Eduardo, lá na Argentina, fazendo a caminhada e ouvindo a Rádio Ônibus. Obrigado pela participação, Eduardo. É sempre muito bem-vindo a sua participação aqui. Vamos agora com o motorista lá de Guarulhos. Nas últimas participações dele, do Atílio, ele só falou problema técnico com a ferramenta de trabalho, o ônibus. Será que está tudo bem agora? Vamos para Guarulhos. Ele mandou a mensagem, gente. Se agora está sol, está legal, mas às 6 da manhã estava frio, né? Fui levar as filhas para a escola, estava bem mais frio do que agora, né? Alô, Atílio. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos aqui da rádio. Quem fala é o Atílio de Guarulhos. Estou aqui na garagem aqui, uma máquina aqui, preparando para mais um dia. Hoje está bem de frio, ainda bem que o motor dianteiro aqui nessas horas ajuda a gente, né, se aquecer um pouco. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus nos proteja e nos ajude todo mal. Um abraço a todos. Obrigado, tá tudo certo, não, pelo menos com o carro até agora lá, onde ele está trabalhando. O Sissão está parabenizando aqui a gentileza do motorista, foi muito legal eu ter colocado no ar aqui, disse o Sissão. Obrigado, Sissão, muito bom mesmo, né? Como são os motoristas aí, americana? Tem motoristas que tem nessa categoria, como esse lá de Goiânia, né? Nessa gentileza, ou fazem o trabalho de acordo como deve ser feito? Como são os motoristas aí de Americana? Depois conta pra gente aí, tá bom, Sissão? Você que também usa do transporte aí, é profissional, mas usa do transporte, né? A família usa do ônibus, usa? Então conta pra gente aí. Participe você também, 16991821468. Já já tem mais WhatsApp aqui, DDD14, final do telefone 2607. Vamos para o oferecimento de uma de nossas parceiras, que é a Squadrimax. Squadrimax está há muitos anos no mercado. Essa empresa que é referência já nesse assunto, né, de esquadrias. Presta atenção na voz do Claudinho de Jesus falando sobre a Esquadrimax. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Direção defensiva. Dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. Diariamente, ocorrem inúmeros acidentes de trânsito, trazendo como consequência grandes prejuízos humanos e materiais. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. Dirija sempre defensivamente. com oferecimento de CET, Centro Escolar de Trânsito. Acesse agora o nosso site www.ctcursos.com. Curso para transporte coletivo, escolar, produtos perigosos, emergência, reciclagem. CET, Avenida Carlos Lacerda, 1143, Jardim Rosana. Acesse agora o site, saiba mais sobre os cursos. www.ctcursos.com. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Comentário de Mércia Gomes no Facebook, vou ler agora, nossa parceira também, a Mércia Gomes, do Trânsito Direto, especialista no assunto também de direitos do trânsito. Ela escreveu há pouco tempo no Facebook: quero destacar nesse comentário que estava acompanhando a rotina da Rádio Ônibus e me surpreendi com a matéria da Silvia Cibele, sendo profissional do órgão no Detran São Paulo. Ela é diretora de um respectivo setor, onde diversos profissionais mantêm processo em trâmite, como eu. Destaco que a conheci em cursos na área de trânsito, no SEAT, onde que ministra duas matérias. É o Juliver, é isso? Juliver, Modesto de Araújo. E me surpreendi com a propriedade em que a mesma discorre sobre o assunto trânsito, dizendo, se referindo a Cibele, legislação de trânsito, com bastante conhecimento, muita propriedade. Ela fala super bem, não é? Aí ela segue aqui, parabenizando, né? Tudo o que foi dito aqui na Rádio Ônibus, né? Parabenizando ao nosso trabalho. Obrigado, Mércia, aos professores do SEAT, que eu quero muito conhecer também, ao Sérgio Marques, ao Paulo Canan, ao Pazetti, ao Juliver, assim fala? Juliver, né? Juliver. Juliver Modesto de Araújo, e entre outros que não tem um nome, porém faz parte dessa instituição que forma os melhores profissionais de trânsito. Maravilha! Obrigado aí pelo recado, pelo carinho a todos. Quero conhecer o SEAT, os professores de lá também. E, mais uma vez, parabéns a Silvia Cibele. Se você não pôde ouvir o assunto na íntegra agora, nesse horário, tem reprise às 15, depois às 20 e também 23 horas. Você pode ouvir na íntegra o bate-papo com Silvia Cibele falando sobre o exame toxicológico. Com oferecimento também de JP Afiações Profissional, afia na hora, alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões, tudo isso e muito mais ali na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro. Ele é um dos nossos parceiros aqui também e apresentador de programa. Todo domingo aqui na Rádio Ônibus, a partir do meio-dia, tem Modão Sertanejo com ele, José Paes, o JP, o afiador de alicate de cutícula, o sanfoneiro e comunicador JP, grande parceiro nosso, que apresenta programa também aqui na Rádio Ônibus, aos domingos ao meio-dia. Jeguida Turismo. Referência no mercado de transporte e turismo. Trabalhamos com ônibus, micros e vans. Transporte de funcionários. Viagens intermunicipais. Viagens interestaduais. Especiais religiosos e romarias. City tour nas cidades históricas. Excursões para parques temáticos. Excursões para praias. Atendimento às agências. Jeguida Turismo. Novo conceito em turismo. Frota moderna, sempre revisada e devidamente legalizada. Trabalhamos com ônibus, micros e vans. Nossa maior preocupação é oferecer segurança e qualidade, garantindo sempre uma viagem tranquila. Jeguida Turismo. Acesse agora nosso site www.jeguida.com.br. Vamos para o WhatsApp da Rádio Ônibus, mais gente participando. 16991821468. Seja você profissional do setor de transporte, admirador, colecionador de ônibus, de carros ou caminhões antigos, busólogo, busófilo, você que está querendo ingressar como profissional no setor de transporte de passageiros, você tem espaço aberto aqui para se comunicar, se manifestar, deixar sua opinião, comentar os assuntos, mandar beijos e abraços para quem você quiser. Vamos para mais um profissional do setor de transporte, né, do Grupo Constantino. É ele que fez uma apresentação belíssima, que eu já coloquei aqui no ar, no setor rodoviário, se apresentando aos passageiros e falando dos itens de segurança, lembrando os passageiros, né, dos itens de segurança. Vamos ouvir? Comercializou Oi, Henrique, boa noite. Só estou passando aí para desejar a você e a todos os ouvintes da Rádio Ônibus uma boa noite aí para vocês e dizer que a gente está sintonizado aí acompanhando vocês aí, beleza? Um abraço, meu amigo. Muito bom, ele não falou o nome dele, né? É importante sempre falar o nome. Mandou outra mensagem, vamos ver se ele nessa segunda mensagem ele fala. Ele falou boa noite, gente, porque o nosso programa tem reprise à noite. E mesmo durante as reprises, você pode mandar mensagem que eu coloco sempre no próximo programa. Ô Henrique, desculpa, rapaz, gravando outro áudio aqui que eu percebi que ficou de fundo aí o som da rádio, né? Agora pensei que não melhor. Fosse sair, mas acabou saindo. Mas só passei para desejar a você e a todos os ouvintes da Rádio Ônibus uma boa noite, um bom serviço para você, meu amigo. Dizer que a gente também está sintonizado aí na Rádio Ônibus. Beleza, meu amigo? Um abraço aí a todos. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, então eu peço, quando você for mandar mensagem, coloque logo de cara falando o seu nome, né? Comece logo falando o seu nome, depois manda a sua mensagem. Eu sei quem é, mas não lembro o nome. Isso é importante, começar falando o nome. Mais WhatsApp, 16991821468, é ele, nosso amigo que foi correspondente durante as Olimpíadas, trabalhou por lá, foi condecorado, recebeu até medalha, né? Bottom, medalha não, bottom, né? Não foi medalha, mas foi um bottom pelo serviço, né? Que fez dirigindo para as delegações, gente importante lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Estou falando do Carlos Rabelo. Alô, Carlos Rabelo. Mandou um vídeo aqui, vamos ouvir o áudio do vídeo do Carlos Rabelo que está carregando aqui no nosso zap, né? No áudio é mais fácil, mas no vídeo aí demora um pouco ônibus, mais. Agora sim. Carlos Rabelo, instrutor que está falando. Hoje eu vou falar aqui com um grande amigo aqui, o Edmundo. Ele é motorista de van e micro-ônibus aqui da Transfer Express. A gente vai perguntar para ele aqui. Edmundo, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Excepcional, muito bom. Uma rádio que possa estar dando os comunicados que nós precisamos sempre no dia a dia da gente. É muito bom. Esse foi o Edmundo. Um abraço a todos. Esse é o nosso correspondente, Carlos Rabelo, instrutor, que em breve estará ministrando uma palestra para você que é ligado ao setor do trânsito. Vou colocar ele já ele falando melhor sobre esse assunto. Quer se qualificar mais, quer ser um melhor profissional, você quer estudar mais o assunto, trocar ideias, né? É muito legal. Eu estarei presente nesse evento, se Deus quiser, também. E, se possível, vamos depois colocar no ar alguns momentos dessa palestra que o próprio Carlos Rabelo, que é muito conhecido pelos artistas, né, dirigindo lá para artistas famosos, né, sendo condutores dos artistas, vai estar ministrando em breve. O alô para o Félix Júnior, grande divulgador lá do Rio de Janeiro, acompanhando a Rádio Ônibus também. Abraço ao Félix Júnior, sempre participa com a gente aqui na grande divulgação da programação da rádio, ensinando as pessoas a instalar o aplicativo e ouvir a Rádio Ônibus na palma da mão, que é mais fácil ainda, não é? Se você está ouvindo no computador, vai sair, saia ouvindo a Rádio Ônibus. Melhor ainda, né? Moleza. Bom demais ouvir a Rádio Ônibus na palma da mão. Vamos de música? Demônios da Garoa, Trem das 11, está na minha lista para ser tocada. Toco agora. Seja bem-vindo à programação. Mande sua mensagem também, comentários. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Moro em nosso muitíssimo obrigado pela colaboração de nos terem ajudado. Demônios na Garoa, Trem das 11. Essa é boa demais, hein? Gosto de ouvir sempre, hein? Se você tem música para ser oferecida, aproveita o nosso espaço. Alô para o Edson Marçom, motorista da Pássaro Marrom, também ligado com a gente. O Magno, que é da Itapemirim. Alô, Magno. Eu sei que tá ligado sempre aí, né, Magno? Só faz um tempinho que você não manda uma mensagem de áudio aqui. Quando puder, atualiza aí para saber como é que tá o Magno aí no Nordeste, ouvindo a Rádio Ônibus e acompanhando a nossa programação sempre. Gente, acabei de ver agora uma postagem. O Adriano Rosendo é sensacional. O que ele já tem feito e fez por nós aqui não é brincadeira. E o que ele está nos presenteando agora aqui... Olha só a divulgação. Acabei de compartilhar aqui na página da Rádio Ônibus. Vou compartilhar entre os amigos também. Falando do giro de notícias. Gente, Adriano Rosendo é sensacional. Eu não pedi nada. Iniciativa dele. Incrível. Incrível que ele fez. Lindo, lindo. Eu não tenho essa habilidade, esse talento, né? A gente faz o que pode aqui para ganhar, né? Para sustentar a família. Mas o que ele faz é sensacional. Adriano Rosendo, show de bola, hein? Ouvindo o Giro de Notícias. É o nosso programa que vai ao ar sempre. Ele deveria começar às 11 da manhã, mas está começando mais tarde, né? É sempre de terça a sexta, por enquanto não tem de segunda e não tem sábado e domingo ao vivo. Sempre aí são representações. Mas de terça a sexta, inédito, estou aqui. E hoje vou tentar estar ao vivo à noite. Não sei se será possível, depende do nosso trabalho aqui. Se for possível, estaremos à noite ao vivo. Aí vai ser melhor ainda a partir das 20 horas. Então sempre às 11, às 15. Às 20 e às 23 horas tem Giro de Notícias. Valeu, Adriano Rosendo. Sensacional o que você fez. Gostei demais. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? César Riani, piloto de teste. Gente boa demais. Ele é fera. Estou louco para conversar com ele novamente para aprender ainda mais com César Riani, né? Eu sei que está sempre em vários lugares, viaja para todo quanto é lado. Tem que gravar o programa lá no Auto Esporte também. Trabalha bastante. César Iani, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu acho sensacional e eu acho muito inteligente. Porque você está falando com uma camada muito grande de pessoas. Você está falando com aficionados e apaixonados. E você está falando com o setor que é quem carrega esse Brasil nas costas, em cima de pneus e rodas. Então, inteligente a iniciativa, parabéns, acho excepcional. Quem falou da Rádio Ônibus também foi o Sr. Efraim. Sr. Efraim é quem manda lá na Breda Turismo, em São Bernardo do Campo, né? Ô, Sr. Efraim, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho uma iniciativa, assim, brilhante. Eu que tenho óleo diesel no sangue, então posso falar... Assim, com muita propriedade, a minha vida toda foi voltada ao transporte público, especialmente o ônibus. E agora estamos aí galgando também outras modalidades. Já temos, felizmente, também as empresas aéreas. E agora estamos tentando alguma coisa aí sobre trilhos. Então, é assim, o ônibus é o berço de tudo. É onde tudo nasce e que são modelos de aperfeiçoamento, mas o ônibus realmente é aquilo que nos toca, que é o mais próximo, é aquele que está no nosso visual constante. E então nós estamos falando das mesmas coisas. Vivo, respiro, essa modalidade que é o ônibus. Eu acho que é ele que realmente consegue trazer para nós aqueles encontros, ele promove as integrações, ele que leva e traz os estudantes, que produz realmente a riqueza, que transporta a riqueza, os profissionais liberais para as suas audiências, para os seus compromissos, sem a necessidade da direção. É um setor, é um ramo de atividade muito importante e que deva ser preservado. E ainda dentro desse aspecto, o que mais assim, me faz acreditar no futuro é que o ônibus realmente ele é um fator de integração e também sobre a legalidade do transporte. O ônibus como atividade legal. Isso é muito importante porque ele acaba assim, concedendo... previsto na própria Constituição que o transporte público, especialmente natureza urbana, é considerado atividade essencial. Então, se ele é atividade essencial, tudo advém, então, desse trabalho. Pelo que parabenizo muito aí a vocês, por essa iniciativa única no mundo, porque realmente o ônibus é a paixão de todos nós e nós aprendemos e amamos muito esse segmento. Se puder, vá e volte de ônibus, viaje de ônibus. Às vezes com o carro está gastando mais, tem manutenção do veículo para fazer, vai ficar muito tempo no trânsito. E as minhas experiências de ida até o centro da cidade de São Paulo e alguns bairros de São Paulo, de carro é muito melhor. O único problema que a população encontra muitas vezes, por exemplo, se você precisa sair do seu bairro e precisa chegar até o metrô, não tem ônibus a todo momento, dependendo do bairro, aí você precisa chegar até o metrô mais próximo, não tem onde parar o carro. Não tem bolsões de estacionamento próximo a terminais de ônibus, e também próximos ao metrô. Isso é uma falha gigantesca. Querem que a gente ande de ônibus, mas não oferece estrutura para deixar o carro, que às vezes você não pode deixar o carro em qualquer lugar. Por quê? Às vezes, ao sair de casa, até chegar ao metrô, ao terminal mais próximo, a distância pode ser longa. Aí você pode perder muito tempo nesse primeiro ônibus que te levaria para seguir a viagem nos corredores. Isso precisa ser resolvido na cidade de São Paulo. Eu não sei o que os candidatos estão pretendendo, porque a gente ouve, desde quando eu era criança, ouvia coisas absurdas que até hoje não existem, coisas que seriam sensacionais na prática, mas não existem até hoje. E o fura-fila, lembra do tal fura-fila? Então, como é que fica? Participa com a gente, deixa a sua opinião também, 16 99182-1468, mas se puder, faça a experiência de viajar de ônibus, você vai ver como é muito melhor, ainda mais quem gosta de ficar buscando Pokémon ou papiando no Zap, não faz isso enquanto dirige. De ônibus é melhor, é mais seguro e você pode chegar mais rápido. Jack Johnson na Rádio Ônibus, boa viagem. Voz e violão, esse cara canta muito. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well, the frame I look through seems to have no concern for now. So for now, I need this old train to break down. Oh, please just let me please break. It just screams out loud, centipede gonna crawl westbound. So I don't even make a sound, cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street that I never get to meet, these tracks don't bend somehow. And I got no time that I got to get to where I don't need to be. Just aqui também tem música. E se você tem uma música que gostaria de ouvir, aproveite os nossos espaços aqui de divulgação. Mande sua mensagem. No Facebook você me encontra como Henrique Estrada. Aqui no aplicativo da Rádio Ônibus você pode pedir música também. Instale o aplicativo, sistema Android, Rádio Ônibus. Ouça nossa programação na palma de sua mão, em qualquer lugar do mundo. Pode pedir música através do WhatsApp, 16 99182-1468. Pode comentar os assuntos, mandar notícias, pode concordar ou não com os assuntos que são falados aqui, tá bom? Seja bem-vindo à nossa programação da Rádio Ônibus. Caneca da Rádio Ônibus exclusiva, gente, é uma maneira de ajudar o nosso trabalho aqui também. Qualquer emissora de comunicação, qualquer veículo de comunicação, seja informativo, jornal de paróquia, jornal de igreja, seja jornal de bairro, tudo precisa de recurso para manter funcionando, senão não tem jeito. Nosso trabalho, nosso desafio é manter a rádio funcionando. Nós temos alguns parceiros que nos ajudam, alguns até esquecem de nos ajudar. Infelizmente, tem algumas empresas que acabam esquecendo a data, esquecem um pouco da gente. Isso nos atrapalha imensamente. Então, eu peço aqui que você possa nos ajudar de alguma forma. Uma das formas de ajudar nosso trabalho, melhorar aqui tecnicamente, melhorar o nosso tempo aqui na rádio também, é adquirindo a caneca da Rádio Ônibus. É uma caneca em cerâmica e são canecas personalizáveis. Você pode colocar a foto da sua empresa, da sua equipe, a marca, o logotipo também da sua empresa. Pode colocar uma foto do seu evento, do evento que você foi. Pode colocar a foto do cachorro, do papagaio, quem você quiser. Uma caneca em cerâmica que vai com a marca da Rádio Ônibus. Linda, linda, linda, gente. Você pode adquirir com total segurança, tranquilidade, direto do site do fabricante, que é a 14 Bis Estampas. E ao comprar essa caneca, uma parte desse valor ajuda a Rádio Ônibus. Então, se você puder, custa apenas R$ 25,00 mais o frete. Você não vai achar por esse preço por aí. É sempre maior que R$ 25,00. R$ 25,00 mais o frete, em promoção ainda, porque tudo aumentou, menos a nossa caneca da Rádio Ônibus, segurando o valor aí para você poder adquirir. Adquira a caneca da Rádio Ônibus, chega aí na sua casa, chega na casa da pessoa que você vai presentear, para quem você quiser. Adquira a caneca, é legal para presentear os amigos, um evento que você vai fazer, uma palestra que você vai ministrar, você vai acolher os funcionários, vai fazer uma viagem de turismo, quer presentear os passageiros, pode presentear com uma caneca da Rádio Ônibus. Adquira, se você tiver dúvidas de como adquirir, fala comigo aqui no Facebook, no inbox, tá bom? Vou compartilhar já já o link da 14 Bis Estampas aqui na página da Rádio Ônibus para você adquirir a caneca também. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia, você pode fazer a sua coleção de canecas em cerâmica. Daqui a pouco tem mais música. Gostei do Jack Johnson, canta demais, voz e violão, eu gosto desse tipo de musical também, hein? Se você tem um estilo que gostaria de ouvir, manda para cá o seu pedido musical. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O senhor Firmino Kozak, representante da Comil no estado de São Paulo, deixou o seu recado. Firmino, o que você acha da Rádio Ônibus? Acho muito bom, porque uma vez a gente falava no tete a tete, hoje a coisa está mais. E a Rádio Ônibus veio, com certeza terá sucesso nesse nosso meio. Por quê? Porque o segmento é muito grande. Você vê qualquer coisa, uma cidade cresce com transporte coletivo, com ônibus. Você vai contar uma história bonita na sua vida, você passou dentro de um ônibus. Você depende para trabalhar, para passear, para conhecer, para namorar. Enfim, para tudo que você imaginar nesse país, você depende de ônibus. E vocês estão chegando numa hora muito certa, uma hora muito boa. Parabéns, viu, Carlos, obrigado, pela iniciativa. Conte com a gente aí. Vamos de música, Tina Turner na Rádio Ônibus também, para você fazer uma viagem ainda mais relaxante, né? Vai viajando ouvindo a Rádio Ônibus. Não esqueça, hein? Quem tá na rodovia agora, hein? Já entrou no ônibus? Ou fretamento também? Coloque cinto de segurança, hein? Às vezes você senta em cima do cinto de segurança no ônibus e não coloca. No ônibus também é importante. Generation. is coming. All else are castles built in the air. And I wonder when we are ever gonna change, living under the fear till nothing else remains. All the children say we don't need another year. Tana na Rádio Ônibus, para você nesta verdadeira companhia, ouvindo a nossa programação. Alô, Ângelo! Ô, Ângelo, se puder, manda uma mensagem de áudio para nós aqui, falando da revista, falando do seu trabalho também, muito importante. Nosso WhatsApp da Rádio Ônibus, e o Ângelo? Ó, 16 99182-1468. Manda aquele alô, porque o pessoal do Mundo Truck tá ligado, muitos caminhoneiros de plantão estão ligados também, motoristas profissionais. É, quem está querendo entrar nesse assunto aí de dirigir profissionalmente também estão te ouvindo. Se puder, manda um comentário aí falando do seu trabalho também, muito importante aqui na Rádio Ônibus, essa parceria muito legal, Mundo Truck e o seu trabalho também. Obrigado, Ângelo, pela participação aí. Se puder, manda áudio. Eu sei que você está no horário de trabalho, né? Se puder, manda o áudio do Ângelo, 16 99182-1468. Notícias do Rio de Janeiro, linha 4 do metrô do Rio poderá ter tarifa comum na Paralimpíada. Oh, meu Deus, antes era Paralímpica, né? Agora os dois termos estão corretos, né? É o comitê que mudou lá. Paralimpíada. Vamos lá, as informações do metrô. A concessionária Metrô Rio poderá mudar a forma de venda das passagens da linha 4 durante a Paralimpíada. A proposta em análise prevê a liberação do uso do cartão unitário ou pré-pago vendido nas bilheterias das estações com tarifa de R$ 4,10 por viagem. Durante a Olimpíada, a linha 4 só pôde ser utilizada por quem tinha o Rio Card Especial Rio 2016. O cartão era comercializado em três versões, válido por um dia por R$ 25,00, para uso em 3 dias, a um custo de R$ 70,00 e com validade de 7 dias por R$ 160,00. A linha 4, que liga Ipanema, na Zona Sul, à Barra da Tijuca, na Zona Oeste, está fechada desde segunda-feira e só será reaberta no dia 7 de setembro, data da abertura da Paralimpíada. De acordo com a concessionária Metrô Rio, o esquema operacional do metrô para o evento será divulgado até o fim da próxima semana. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. Obrigado, Ícaro, direto do Rio de Janeiro. 16 99182-1468. Sissão mandou outra mensagem aqui, deixa eu ouvir o Sissão, que ele está pedindo música também direto lá, de Americana. Agora eu queria fazer outra pergunta, é o Sissão de novo. Pode fazer. De Americana. É. Esse exame aí toxicológico, a gente paga particular para renovar a carta, ou quando tiver na empresa com um mês antes, a gente, ou é meio a meio? Eu pago a metade e a empresa paga a metade. Queria saber essa informação aí, por favor. Valeu, brigadão. É o Sissão. Eu tô te ouvindo aqui da rádio. Pode ficar tranquilo aí. Tô te ouvindo sim. Rádio muito boa. Queria saber essa informação aí pra gente, por gentileza aí. É o Cissão. É, muita gente tá querendo saber. E aí, como é que fica? Quem paga o custo? Eu acho que isso é questão de combinar, viu, Cissão? Não existe regra, né? Até onde eu entendi, depois a Silvia Cibele pode nos informar. Mas, infelizmente, eu acho que tá ficando tudo por conta do motorista mesmo. A não ser que a empresa, né, que vai contratar aí possa fazer algum tipo de acordo, que eu acho que seria interessante. Ainda mais o profissional que tá entrando no mercado de trabalho não tem condições, né? Eu acho que a empresa possa bancar esse custo aí. Só não sei se ela vai descontar lá na frente. Ele mandou outro áudio aqui. Agora que eu estou aqui pensando numa coisa. O que você está pensando? Queria saber de vocês ou de alguém que estiver ouvindo o que é que acha da demissão do cobrador. Eu, no meu caso, não concordo. Como fui motorista, sou motorista de ônibus com mais de 7 anos aqui de Americana. E eu não concordo com a demissão do cobrador. Cobrador é um ser humano, é gente, ele auxilia ao motorista, auxilia os passageiros, desculpa, tá? Quem está no ônibus, ele olha a porta traseira, ele olha, ele passa troco, ele é um companheiro, como motorista, como passageiro, tá? Eu não concordo com a demissão, porque ele é um cidadão, ele precisa do emprego, ele precisa para comer também. O que é que você acharia aí, por favor? As empresas estão colocando agora as motoristas para cobrar e dirigir, passar troco e no horário de pico, tem hora, final de semana. Aqui em Americana mesmo está acontecendo a mesma coisa. O João da Princesa Tercelã aqui, sábado, domingo, só tem só motorista. E sábado também. E durante a semana também tem um carro aqui que está rodando até sem cobrador. Então eu não concordo com isso aí, eu queria saber o que é que você acha, o que é que alguém podia me dar uma dica melhor, uma explicação para justificar isso aí, porque demitir o cobrador não é coisa fácil. Se ele tiver condições de passar para motorista, mudar a categoria, tirar a carta e fazer o curso de passageiro, melhor ainda, que é, pelo menos já aumenta o salário para ele. Agora demitir ele com pouco tempo de trabalho, dependendo, não tem nem idade para arrumar outro emprego. O que você acha aí? Me dê essa dica, por gentileza. É o Cissão. Obrigado, Cissão, de novo, pela participação. É, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes aqui, Cissão, e eu sou contra, e acho que muita gente também, a demissão dos cobradores. Isso está acontecendo em várias cidades, né? Aí fica tudo por conta do motorista ter que validar bilhete, ter que auxiliar passageiro no embarque, no desembarque também. E eu já fiz matéria dentro de ônibus onde a presença do segundo homem no carro é muito importante. Mesmo que não tenha mais que fazer troco no veículo. Mesmo que não tenha que fazer troco. Mas tem muitas outras funções que o cobrador poderia fazer dentro de um ônibus, como a fiscalização, orientação aos passageiros ali. É, precisa de uma outra pessoa, né? Não dá para o motorista ter que falar, deu um passinho para trás. Ele tem que ficar olhando no retrovisor como é que está a situação lá atrás, né? Então tem muitas coisas que o cobrador pode fazer. A gente é contra aqui, com certeza, mesmo porque a gente está precisando de mais trabalho, não é? Mais trabalho. Infelizmente, tem algumas categorias aí que estão querendo que tenha menos trabalhadores, né? É uma pena. É ruim porque só ganha o empresário. O empresário tem que ganhar? Tem. Tem que ter lucro? Tem que ter. Mas tem que todo mundo ganhar, né? Não dá só para eles ganharem. Vamos ouvir o Ângelo. Opa, que legal. A mensagem do Ângelo chegou aqui. Alô, Ângelo. Boa tarde, Henrique. Opa, como vai você? É o Ângelo. Estamos aqui, sim, no trabalho, correndo, fechando a nossa publicação, mas sempre aí na escuta da Rádio Ônibus, ok? Ótimo programa a você. Excelente tarde. Matérias ótimas. Muito bom. Estamos aqui acompanhando. Boa tarde, amigo. Que voz de locutor, hein, Ângelo? Gostei, hein? Já pensou? Já trabalhou na área? Olha que voz de locutor que tem o Ângelo aí, firme, forte, hein? Voz bonita, hein? Gostei da participação do Ângelo. Seja bem-vindo. É, e tomara que o Ângelo possa participar outras vezes, ainda mais aproveitando essa voz aí para comentar os assuntos. Muito bom, hein, Eliane? Gostou da voz do Ângelo? Tem uma participação que faz um tempo que eu não coloco, até por causa do tempo, né? São tantas matérias e a gente aos pouquinhos vai melhorando aqui na nossa programação, tendo mais assuntos importantes, mais participações, acabei deixando de colocar a participação dele, que é muito importante, mas já me cobraram, eu volto a colocar, que é a participação do Eduardo Mancás. As questões de economia, né? As questões de economia são muito, às vezes, complexas, a gente não consegue entender, ainda mais quando se fala na televisão, né? Como não tem mais Jomir Betting para poder nos explicar, aí, mas graças a Deus tem o Eduardo Mancas que explica nos mínimos detalhes as questões de economia, tudo que está acontecendo no nosso país, né? Em todos os setores. E nós vamos ouvir agora mais um comentário importante sobre pesquisas sobre hábito do consumidor que podem ajudar a melhorar negócios. Atenção, hein? Olha que legal o que ele vai falar. Eduardo Mancas, trocando em miúdo, de volta na Rádio Ônibus. Trocando em miúdo, com Eduardo Mancas. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Vamos continuar com a prosa do tal do PeopleScope, que procura conhecer os costumes do consumidor com base em uma porção de pesquisas? É o chamado PeopleScope, né? Tem um lado também do empresário que precisa vender para continuar no negócio e, com isso, empregando mais gente. Vamos nessa. Diretor do Ibope DTM, Bernardo Canheto. Continuando a prosa do outro dia. O uso de pesquisa para ganhar o cliente, para que ele compre mais. Lógico que tem um lado que melhora os negócios do outro lado, né? É por aí. É exatamente por aí. O que a gente objetiva com isso é que a comunicação com o consumidor final seja mais assertiva e que a gente consiga dizer: você precisa desse produto, você precisa desse incentivo para continuar consumindo. Sim. E eu só consigo direcionar o incentivo ou o produto para uma determinada pessoa se eu sei características demográficas e comportamentais dessas pessoas. Então, nesse caso de saber usar as pesquisas que apontam as vontades dos consumidores, elas acabam sendo uma ótima ferramenta para quem, por exemplo, estiver pensando em abrir um negócio, né? Exato, porque aí você, começando um negócio, você consegue identificar espacialmente, geograficamente, onde estão aquelas pessoas que têm maior aderência com o teu tipo de negócio. Então, se o seu tipo de negócio é um produto ou um serviço mais popular, aonde estão pessoas que fazem parte do seu público? Continuando a prosa com o diretor do Ibope DTM, Bernardo Canheto. Usar as pesquisas para saber vender melhor. Até porque com elas é possível mandar propaganda para o lugar certo, sem perder muito tempo e principalmente perder dinheiro. Exatamente. Você consegue, olhando para esse universo, para um raio, por exemplo, desenhado em torno do seu ponto de venda, quantas pessoas do seu target existem, e você consegue eventualmente até identificar dentro do universo de clientes ou da população mapeada pelo SPC, quantos tem disponíveis para você fazer uma abordagem proativa. Terminando a prosa, está tudo certo. Pesquisa permite conhecer a vontade do consumidor e, em cima disso, muda a propaganda e tudo. Mas tem uma coisa. Nessa época de crise na economia, desemprego e tal, falta de dinheiro, muda o quê? O que a gente viu foi que consumidores que passaram a ter dinheiro suficiente para poder consumir determinadas categorias de produto, por exemplo, produtos mais sofisticados, produtos importados, produtos que naturalmente, anteriormente, eles não tinham condição de consumir, eles não querem abrir mão de consumir esses produtos. O que eles fazem é consumir em menos quantidade ou de marcas alternativas mais baratas. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Quase encerrando o nosso programa, antes tem aqui as informações com Adamo Bazani, gentilmente do blog Ponto do Ônibus, trazendo as últimas informações do mundo do transporte de passageiros com muita credibilidade. Alô, Adamo Bazani. Ok, Henrique, mais uma licitação com problemas. A licitação dos transportes por ônibus rodoviários e suburbanos no estado de São Paulo, que vai envolver 645 cidades e mexer com a rotina de 153 milhões de passageiros por ano, foi barrada pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo. A informação foi confirmada ao blog Ponto de Ônibus pela própria Artesp, Agência de Transportes do estado de São Paulo, responsável pelo certame. O edital foi lançado oficialmente no dia 24 de junho para reorganizar os transportes intermunicipais rodoviários dentro do estado de São Paulo. A entrega das propostas deveria ocorrer na próxima semana. O TCE quer esclarecimentos sobre diversos pontos relacionados, por exemplo, aos valores de outorgas, remunerações e divisão em lotes do sistema de ônibus intermunicipais, um dos pontos que mais levantou polêmica. A licitação divide o Estado de São Paulo em 6 lotes, sendo 5 que vão ser licitados e abrangem 606 cidades e um lote neutro que corresponde à capital e Grande São Paulo, com 39 municípios e que serão os principais pontos de partida e chegada desses ônibus. Os valores de outorga para concessão dependem de cada área. Em nota ao blog Ponto de Ônibus, nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, a agência informou que vai responder todos os questionamentos do Tribunal de Contas do Estado. A licitação da Artesp também provocou uma corrida de empresas e ônibus na Justiça para modificar o edital. Na última semana, também com acesso exclusivo do blog Ponto de Ônibus, a juíza Flora Maria Nessi Tossi Silva, da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu parcialmente agravo no instrumento da aviação Cometa contra a Artesp por causa da licitação. A empresa de ônibus, uma das maiores do estado de São Paulo e do país, contestava a possibilidade de repasse de ônibus de garagens e também alegava eventuais prejuízos por causa da exclusão de linhas que convergiam para Itapetininga, no interior do estado. A magistrada acolheu o pedido sobre o lote e determinou a suspensão e a modificação deste item do edital. Não há mais prazo para a retomada da licitação por enquanto, mas a Artesp diz que vai seguir todas as recomendações dos conselheiros do Tribunal de Contas. Do blog Ponto de Ônibus de São Paulo, Adamo Bazani. Obrigado, Adamo. Alô aqui para o Maurício Salles de Maringá, o Felipe Guida da Jeguira Turismo, Antônio Ricardo de Divinópolis, o Jair Bueno do Direção Retro, que já está no ar, o Daniel da produtora, também ligadinho sempre com a gente, o Eduardo Cruz, que falou agora há pouco, mandou mensagem de áudio, o Abel Cavalhães, o meu amigo Abel de infância, o Abel Xavier, tá sempre ligado com a gente, né, Abel? O pai dele já foi motorista da aviação Cometa. Vambora! Obrigado pela companhia, tá na hora de ir embora. Vou tocar aqui música que pediu o nosso amigo Sissão, lá de Americana. Qualquer uma do Roberto Carlos. E qualquer uma é boa demais, não é? Qualquer música que você escolha do Roberto, eu não vou tocar Caminhoneiro, porque eu toco sempre. Eu escolhi essa aqui. Tchau, gente. Boa viagem para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando que tem reprise hoje às 15, às 20, às 23 horas. Quem não conseguiu acompanhar na íntegra o bate-papo com a especialista de Direito de Trânsito, Silvia Cibelli, hoje tem reprise. Às 15, 20, às 23. Tchau! Pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Tranquilo. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.